que está conquistando o Brasil com as suas canções, né? Valeu, Suzy Maciel, obrigado pelo carinho, viu? Pela força de sempre. Minha querida Cristiane Lima Moreira, deixa eu ver aqui, ela é da cidade... Ela não deixou lá no Facebook, né? Ô, Cristiane Lima, um beijo pra você, viu? Você sabe que é você que eu estou falando, de você que eu estou falando, tá bom? Aí, minha querida Maia Narcísio, né? Maia Narcísio, em Nova Olinda do Maranhão também, ligada no nosso programa. Um beijo pra você aí. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Minha querida Simone Santos, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, também ligada no nosso mundo sertanejo. Minha querida Amabile Cordeiro, todos vocês amigos, edição de Vargem Grande do Rio Pardo, né? Nós temos uma audiência fantástica aí pela VGFM, Artemisa Matos, a todos vocês ouvintes da VGFM, todos da equipe, né? Aldinei Pereira, todos da equipe da VGFM, exibindo o nosso mundo sertanejo com muito sucesso. É abrangência aí são 9 municípios, né? 9 ou 11 municípios, salvo engano, são 11 municípios ouvindo o nosso programa aí pela rádio VGFM em Vargem Grande do Rio Pardo, no Estadão de Minas Gerais. Obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Célia Souza, em Mata Verde, um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre em Mata Verde, Minas Gerais, ouvinte da rádio Talismã FM em Vila Bahia, né? Mata Verde é próximo à Vila Bahia. E a rádio Talismã FM tem uma abrangência muito grande e o nosso programa tem uma audiência muito boa aí, graças a Deus, né? Muito obrigado. Minha querida Ceissa Lopes, em Mata Verde, também Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Kleber Santana, em Porto Seguro, no Estadão da Bahia, ouvindo o nosso mundo sertanejo. Minha querida Janine Gomes, em Santa Luzia do Paruá, a Lúcia Araújo, a todos vocês aí, ouvintes da Tropical FM, obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Franciele Rodrigues, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso, ouvindo o nosso programa pela rádio ABC Shalom. Um abraço, Alan Sérgio. Todos da equipe, minha querida Lidiane Souza, em São João do Paraíso, a Nath Pereira, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Paraíso FM, Valmir Gomes, Neilza, todos da equipe, exibindo nosso programa com muito sucesso e também tocando a minha nova música. Ricardo e Ronael cantam Festa na Piscina. Cerveja liberada, toca o som do meu baixão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu dojão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. No bu, no bu, no bu, no bu. A mulherada no tibu e não é só no bumbum. É no tibu, bum, bum, é no tibu, bum, bum. A mulherada no tibu e não é só no bumbum. Festa na piscina, eu falei pras mina. Tem ice, tequila, cerveja liberada. Eu toco o som do meu baixão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu baixão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibu e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum.

Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Ricardo Silva, sempre interagindo comigo no Facebook, diz que vai vir fazer uma visita a nós aqui em Brasília, viu? Vem nos visitar em Brasília, conhecer a nossa capital, viu, Ricardo Silva? Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes, e todos da equipe da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná. Minha querida Sirlene Vaz, Sueli Vaz, todos os familiares, a Irani, a Miriam Silva, a Vitória, todos vocês amigos, ouvintes da Rádio Satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás. Meu amigo Jota Oliveira, oi Jota Oliveira, um abraço mais uma vez, parabéns aí pelo bebezinho, viu? Parabéns, Jota Oliveira, um abraço Nelson Nunes, o Ronaldo, todos da equipe da Satélite FM nessa linda cidade de Piranhas, Estadão de Goiás. Aí Sirlene Vaz, um beijo para você, para todos os nossos ouvintes maravilhosos aí de Piranhas e região, ouvintes do nosso programa pela Satélite FM. Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, Adilson Tavares, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho. Os meus amigos da Rádio Capivari FM, aê, meu amigo Oliel, o Anito Oliveira, o Bideca, o João Camargo, enfim, todos vocês amigos aí da Capivari FM, os ouvintes maravilhosos, a audiência fantástica em Abadiânia e toda a região. Minha querida Joelma, um beijo para você, viu? O meu amigo Juraci Pereira, cantor, que mora em Abadiânia, a Cida Vieira, a Charlene Heleno, a Deise Cristina, o Pablo, enfim, todos vocês amigos aí de Abadiânia, um abraço, meu beijo carinhoso para todos vocês, viu? Feliz ano novo, tá bom? Qualquer momento desse eu passo por aí, já que Abadiânia é cidade próxima a Brasília, né? Qualquer momento eu vou dar uma volta por aí, visitar novamente a rádio, os meus amigos da Rádio Capivari, bater aquele papo, sortear mais CDs aí com os nossos ouvintes, muito legal, né? Sempre que vou, sou muito bem recebido. Jorge e Matheus vão cantar para vocês agora, pedidos da minha querida, a Fanny Salles. Fanny Salles, de Taiobeiras, ela oferece essa música para os seus papais e para todos os ouvintes aí da Rádio Cidade FM de Taiobeiras, Minas Gerais. Jorge e Matheus cantam Enquanto Houver Razões. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti, porque não te esqueço. Vou te esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer amor, te quero sim. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti, porque não te esqueço. Vou te esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Assim, assim, Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo José Edmar, da Natureza FM, Sampaio Tocantins, audiência fantástica aí em toda a região, nosso programa audiência muito grande em Sampaio, toda a região, nas cidades vizinhas, aí pela Natureza FM, um beijo para todos vocês ouvintes, todos da equipe da Natureza FM, o meu abraço carinhoso, meu muito obrigado pela parceria de sucesso, viu? Um beijo no coração de vocês. Roberta Miranda canta bonito, recordando grande sucesso. Vá com Deus. A cada dia que se passa, mais distante. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. É isso aí, muita música, muito alô, muita alegria no seu rádio. Estamos sempre juntos e misturados. Meu amigo Petrônio Teixeira, ouvinte da Rádio Vanderlei FM, na linda cidade de Vanderlei, no Estadão da Bahia. Um abraço, viu? Ele pede para mandar alô para todos os nordestinos aí do Recanto Nordestino, né? Ligados no nosso programa pela Vanderlei FM. Um abraço para o Leinaldo Oliveira, o Rochinha, a Sheila Silva, a Aline Souza, o nosso Luciano, amigo Luciano. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso, todos os dias, às 16 horas. Meu amigo Toy Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, também ligado no nosso programa, muito obrigado. Minha querida Valdirene Rodrigues, o seu maridão, aí em Santa Luzia do Paruá, ouvintes do nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Valmir Labuchar, Rádio Cultura FM, Nova Matrona, Salinas, Estadão de Minas Gerais. Meu amigo Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, todos os nossos amigos da Rádio Difusora FM, exibindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Difusora Web. Em Piraju, no Estadão de São Paulo, Reinaldo Rodrigues, todos da equipe exibindo o nosso programa. Vou cantar para vocês a pedido da minha querida Maria José, de Posse, Estadão de Goiás. Um abraço aos amigos da Rádio Nova Dimensão, de Aciara, exibindo o nosso programa. Também o meu amigo Gilmar Souza, Rayane, todos vocês amigos da Rádio Líder FM, em Simolândia, aí também no Estadão de Goiás, exibindo o Mundo Sertanejo. Canta Diego Valadares, Casa Vazia. Cama fria, ela judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão, mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão, mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou encontrar outra mulher.